Um, dois, um, dois. Benito de Paula. Um, dois. Não, alô, alô. E agora? Ora, falem. Por que é tão alto? Tá bom. Quieto, cedo. Benito de Paula. Agora tá bom. Okay. Benito de Paula. Tá bom, Benito. Tá bom, tá bom. Ora, fala. Benito de Paula. Desopio com os dedos. Santo. Chupa chuíça. Diga. Paquetão cedo! Longe. Fala aqui para o pé do Nuno ou dele? Pode sim, fala para esse. Fala para esse. Fala, vocês têm um para cá. Ok. Eu vim para ti. Muito preciso. É. Sim. Ok, ok. Exato. Vocês. Já gravam assim, né? Normalmente. Está muito alto. Podemos começar ou não? E eu para mim começava. Vamos lá. Aliás, isto já começou por os efeitos. Imagina dar o morel ao lobo mau. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Obrigado Internet. Eu sou o Fernando Alvim, aliás, como se recordam, seguramente, um tipo muito fofinho, e estou com os meus parceiros de costume, o belo do Nuno Dias e o charmoso do Pedro Paulos. Está-se a curtir? Bom, hoje começamos com mais uma conversa boa onda e fazem-nos companhia os criadores de Bruno Aleixo, João Moreira e Pedro Santo. A personagem da série, que inicialmente surgiu com alguns pequenos vídeos no YouTube, ganhou seriado na SIC Radical e agora vai lançar um livro. Isso é o que vamos ver, não é? Sim. O que é isso dos 50 pratos? 49 são iguarias, não é? Sim. Iguaria é cocó. Ok, é só ok. Isso. Mas isto é que é um jogo. É um jogo. Aliás, é um jogo que agora podem fazer na internet. Vão a leis.pt, entrem pelo Facebook e vai-vos calhar um prato. Nuno Dias, já experimentaste esse jogo? Calhou cocó. Calhou-te cocó? Calhou-me cocó. Já te lixaste, não é? Não, estou acabado de comer os sneakers e está a ser incrível. Não dá para mudar. Cheira aqui muito sneakers. Pedro Paulo, já jogaste? Não joguei ainda, para cá. Tens a internet telemóvel? Tenho. Tens o Wi-Fi ligado, password é... É password da RTP. Não faço ideia. É leis.pt? A leis.pt, sim. Bom, há aqui uma coisa que é, Pedro Paulo foi a primeira pessoa que entrevistou o Bruno Aleixo. Isto é verdade? Não, que nos entrevistou enquanto criador de Bruno Aleixo. Não sei se foi. Deram entrevistas de emprego e coisas assim. Isso, né? Então, para a Rua de Baixo, né? Ainda continuas ligado à Rua de Baixo, amigo? Por acaso, eu não sei, eu tenho dúvidas se foi Pedro Paulo, se vocês tiveram de ser isto lá fora, tenho dúvidas se foi Pedro Paulo, se foi Ana Marco para o Sol, na altura. Tenho essa dúvida. Mas para a internet foi Pedro Paulo. Certeza. Para a internet foi Pedro sim. Paulo, sim. O outro foi para o Sol. Mas foi mais ou menos na mesma altura, portanto. Mais ou menos na mesma altura. Pode ter sido Ana Marco ter entrevistado primeiro, mas depois o jornal só saiu passado uns dias. Pode ter sido no mesmo dia, até. E compreendes? Oh, Pedro Paulo, mas queres contar a particularidade ou não? Posso contar. Qual é a particularidade? A particularidade é que houve um pequeno mal-entendido na organização. Eu assumi que não sei porquê, que o Pedro Paulo era do Porto. Sim. E estava em Lisboa e disse, pá, encontramos em Coimbra, que é meio caminho. Mas sem dizer isto, disse só, encontramos em Coimbra, não? Sim. E eu fui a Coimbra porque pensava que eles estavam só em Coimbra, que não vinham a Lisboa, não é? Então, eu fui a eu e Pedro Paulo, nós e o Pedro Paulo fomos todos de propósito a Coimbra, a ser muito interessado em Coimbra, como estávamos todos em Lisboa. Isto é rigorosamente verdade. É o nome do Pedro Paulo. E comi um rissol de leitão. Foi no Académico, é verdade. Na altura, Moreira ainda bebia o cal, lembra? Sim. Não sabia que era lá tão intolerante e bebia o cal. Sempre muito mal disposto depois. Pela Moreira teve uma fase que bebia o cal? Não, eu bebia o cal. Eu sou lá intolerante. Só que a entonação. Naquela altura não sabia. É progressiva. Não é? Não é? Então, é progressiva? Altura, é. Vai progressivamente perdendo a enzima que decompõe a lactose. Alvin, nem todas as coisas que lhe dizem são incríveis para reagir dessa forma. É progressiva! Eu por acaso não imaginava que assim era. Eu pensei que as pessoas que eram intolerantes à lactose eram sempre intolerantes à lactose. Eu sou intolerante à lactose e sempre fui. Mas obrigavam a beber leite. E eu reagia muito mal. Isso é verdade, Alvin? É verdade, é. Pronto, mas enquanto... Dizia que fazia crescer e eu queria. Essa criança não é. Aposto que como queijo e iogurtes e não sei o que. Não comes queijo? Não como, não. Não comes. Não. De vez em quando como algum queijo, mas muito pouco. É uma lactointolerância, deixa. Mas não é assim uma intolerância, não fica espumada da boca, não é? Só não gosta muito. Fica indisposto. Fica indisposto, não é bom, não é bom. Pronto, não é? Pronto. E agora estava animado e agora é este. Sim. Não. Por acaso queres falar de queijo? Sim. Mas onde é que o Moreira, onde é que conhecia o Nuno Dias? Pá, nós conhecemos num festival de verão, que é o Milhões de Festa. Ah, ok. Com os macacos, aposto. Sim. Sim. O Foice Humana, que é dos melhores nomes de sempre. Era a tua banda ou era a pessoa? A pessoa chamava-se Foice Humana? Não, eu comecei a ser conhecido como Foice Humana porque, a meio de um concerto de Lobster, devastei 50 pessoas do público. Portanto, num concerto de Maus Hábitos, comecei a devastar as pessoas. E fui... Como é que devastava as pessoas? Ah, pá, comecei ao mosto e levei as pessoas todas à frente. E... Mas foi-se humana. E depois comecei a brincar num programa de computador que era o Live e comecei a fazer umas. A meio dos concertos eu dizia que as pessoas que não se mexiam eram só meninos. E então fiz uma música. É Mosh em tempo real? Mosh em tempo real e também fiz uma música que era é só meninos. E era um loop de 200 vezes. Mas tenho aqui uma dúvida pertinente. Tens uma foice humana porque é uma foice que ceifa humanos ou uma foice em forma humana? É a segunda que o senhor disse. O senhor. Ele disse. Não és tu, é ele. Acho que as duas são verdade. É uma foice em forma humana. E então depois nós organizamos no Milhões de Festa, numa tasca, um congresso de Shungwave, exatamente. O Gama, que é um psiquiatra muito famoso do Júlio de Matos, estava a explicar como nasceu o Shungwave. Uh-huh. E houve atuações de bandas, entre as quais eu fui... Feia Medronho, eu, o Festman e os Macacos. Foi os macacos que, entretanto, acabaram, não é? Inexplicavelmente. Alvin, gosta mais da história de como Pedro Paulo conheceu Moreira ou como o Nuno Dias conheceu Moreira? São boas histórias. Gosto mais do Pedro Paulo. Gosto da parte que todos falaram. Do mito, que não sabemos se é verdade ou não. As pessoas gostam mais de histórias em que toda a gente faça a figura do urso. Só isso. Neste caso, houve uma pessoa que fez menos porque eu fiquei em Coimbra. Sim, Moreira ia para lá. Eu Pombeiro e Pedro Paulo. Eu fiz segundo menos urso, fiquei em Leiria. Pombeiro, terceiro menos urso em Caldas. Mais urso, claramente perdi. Pedro Paulo. Portanto, uma pergunta. Aqui várias pessoas já fizeram variedíssimas coisas, algumas já tentaram inclusive empreender, não vou falar de resto do meu caso, mas mais até do vosso, mas Santo nunca teve assim uma grande, iniciativa de empreendedorismo. Como assim? Sei lá, um negócio, nunca ouvi falar de uma coisa dessas. Eu nunca ouvi o Santo dizer assim, um dia vou abrir... Uma charcutaria em Leiria. Uma hamburgueria. Uma nutelaria. Já ouviu Moreira a dizer isso? Pá, eu gostava já. Moreira tem mais. Está sempre a dizer. Sou mais empreendedor. Startups. São muito específicos. Eu gostava de abrir um sítio. Eu, quando vou comer fora, como muito e fico com muito sono. Eu gostava de abrir um sítio onde eu pudesse dormir lá logo. Só que há restaurantes que têm dormida. Eu tenho uma ideia. Na Estrada Nacional, eu quero uma merda. Vou dar duas ideias. Uma muito recente e outra que já é uma ideia que tem há algum tempo, mas que eu gosto dela. Que é só em Portugal. Só em Portugal, não. Em alguns países, na verdade, em quase todos os países, as discotecas ou bares de hotel não têm uma reputação boa. As coisas são um bocadinho melhores. Bom, e a minha ideia era esta. De uma vez por todas, fazer com que essa imagem desapareça, esse estigma que desvaneça, e tu ias a um bar de hotel, ou uma discoteca de hotel, bar de hotel, e à medida que ias consumindo, podias imaginar um gin. E eles diziam assim, olha, o seu quarto custava 45, não é o seu quarto, é o quarto deste hotel que custa 45 euros a diária ou 50, neste momento já custa 45. Não é? Uhum. E descontando aquilo, tu bebias 3, eu dizia, olha que o seu quarto neste momento já custa 30 euros. Tu bebias 8, e eu dizia, olha que o seu quarto neste momento custa 5 euros. Para pessoas como nós que bebem bastante, é uma boa ideia. Esta é uma boa ideia. Outra ideia, eu gosto muito desta ideia. Gostava de ter assim um bar que as pessoas pudessem ficar lá dormir. Mas a minha outra ideia, que não é tão, eu acho que não é tão boa, mas que comecei a pensar, que é as pessoas, muitas delas, quando vão à casa de alguém, a primeira coisa em que pensam é onde é que eu vou estacionar o carro. É verdade. Por exemplo, se for visitar a minha casa, eu moro em Campo Lido, é um sufoco, ninguém consegue estacionar. E eu percebo que as pessoas sofrem um bocado com isso. Então, eu acho que no futuro, todos os prédios, para além de construir uma garagem para cada um dos habitantes dos prédios, não é? Há 3 andares, então constroem 3 lugares. E eu acho que deviam construir logo 30 lugares cá em baixo, tipo um silo alto de carros subterrâneo. Para quê? Para quem quisesse fazer festas de aniversário, quem quisesse ir visitar, Sim, vamos que... só gastar mais 10 milhões de euros porque há um gajo que faz anos e depois tem que estacionar um bocado mais longe. Desculpa, para toda a vida. Para toda a vida tu poderes. Óbvio, mas é para os próximos. Nós vamos embora. Próximos prémios, não podes estacionar daqui a. Desculpa! Não podes estacionar a 10 milhões. Ia ser embora. Super útil. As pessoas estão sempre a receber visitas. Tipo, descobriram luz. Então, eu quero viver numa casa assim. Eu tenho uma ideia que é para restaurantes também. Isto. Isto pode ser muito específico, eu acho que é quando falei isto da Moreira. É comer, sabe quando vai comer e come muito e fica tudo cheio de caroços e rolhas de champanhe e rolhas, uma toalha toda cheia de nódulos. No fim, o que podíamos fazer é o homem trazia um lança-chamas e podias queimar tudo, pegar fogo a tudo. Não era bom? Sim, aquilo é catarse. Uma boa ideia. Há uma catarse ali, queimar aquela porcaria. Leite creme, mandava-te leite creme e também. Ah, porque, não, porque é o que me dá vontade. Quando estás em casa e fazes um jantarado para os teus amigos, tudo cagado, tudo susto. Isso é uma técnica, compras os preparados de plástico. E eu pensei, pá, quem me dera pegar fogo esta merda toda. Devia haver um serviço assim, pagavas um bocadinho mais. Compras pratos de plástico e talheres de plástico, vai tudo para o não, mas plástico não, plástico deixa aquele cheiro. Eu tenho uma ideia também, de um amigo meu, que acho que é boa, que é um restaurante onde tu vais só para molhar o pão em molhos. Que é o molhangas. Estás a ver? Tu vai... Eu sei que agora no mercado tem mal, tu vai acontecer, com certeza. Vão roubar a ideia. Vou patentear com isso aqui. Mas eu acho que era bom o molhangas. Tu ias lá e tipo, tinhas os, sei lá, aquele caril. Se for uma pessoa que gosta de coisas exóticas, não é? Tinhas os molhos. Das moelas. Do, sim, exatamente. Mas só o molho, não é? As moelas, atenção. Claro, claro. E tinhas vários tipos de pão para ser gourmet, não é? Podias chamar-te o molhangas gourmet também, podia haver. E tipo, tinhas vários tipos de pão e ias molhando. É a segunda melhor ideia essa. Em último, é aquela do Silo. Do Silo. É do Silo. Claro, essa ideia. O Silo é pior. Eu se tivesse um amigo meu que me dissesse: olha, vem jantar cá, não te preocupes com um parque de estacionamento. Porque nós... Olha, uma coisa que acontece e que é verdade. Eu trabalho também no canal Q. E há muitas pessoas que vão ao meu programa. Vocês já foram. Têm que meter lá no parque, e, não é? Não é que têm que meter lá no parque, é. Podem meter lá no parque e toda a gente adora isso. Primeiro porque não pagam, não é? É ótimo dizeres ao teu convidado que escusas de andar às voltas, tens aqui um parque de estacionamento, estacionas, não pagas nada por isso. E eu sinto que as pessoas saem de lá muito confortáveis. É tipo um prémio que é, ao menos também não andei aqui às voltas, estacionei. Pronto, programa, não se fala, mas... estacionar era uma porcaria, que aquilo é cheio. Sim, estás a ver? E as pessoas ficam muito contentes com isso. A minha ideia, vocês ainda vão reconhecer que eu tive uma ideia visionária. Eu acho que isso embora não tem muito dispendiosa. Dispendiosa, sim. Implica só reconstruir cidades inteiras. É? Reconstruir cidades inteiras, logo para começar. E o teu hotel ia ter quantas pessoas? Aquela coisa que ias criar. É que uma noite tem muita gente, tens de pensar. Sim. Também havia muitos casais que iam poupar dinheiro, não é? Calma. Mas, é bom porque as pessoas... Há aqueles quartos e depois quando tivessem preenchidos, azar. Exato. Despachem-se, olha. Vão conduzir para casa. Claro. Sim. Foi mesmo aquilo, lento. Claro que aquilo depois tinha que estar sujeito aos lugares que... E depois as pessoas chegavam, olha, eu pago já, mas é o quarto e fico aqui a ver. Sim. E estou à vontade. Também podia acontecer. E toda a gente, ou então havia noites que ninguém pagava quarto, basicamente. A maior parte das noites era assim. Se fosse o, nós o, lá, o, ninguém pagava quarto. É obrigado, Clarinho. Não, eu acho que nós estamos a falhar redondamente a introdução deste programa. Mas é fixe. Porque depois recebemos comentários tipo: pessoal, eu gosto muito do vosso programa, mas vocês não falam de nada da internet. É verdade, por acaso não temos falado de nada da internet. E temos, pronto, aqui, é temos aqui o exemplo provado de que não foi a televisão que fez com que vocês se tornassem um fenómeno, mas sim justamente a internet. O Bruno Aleixo começa. Sim, a internet é mais democrática, acaba por ser, não é? E foi, sim, foi. Sim, mas a televisão depois deu-vos o boost. Sim, dá. No, a televisão ainda valida tudo, sim. Se é para validar, para legitimar. Ah, parece que chegaram à televisão. Mas é que chegas à televisão, tens uma credibilidade totalmente diferente. Sim, quer dizer, os meus pais pensavam que eu não fazia nada até. Afinal, está lá na televisão. Isso dá na televisão. Primeiras perguntas: vocês cozinham ou copiaram as receitas todas de sites brasileiros? Quais? É dos 40. A resposta é sim. Para ambas as hipóteses. Sendo que os 40, dos 49 pratos, só um é brasileiro. E sendo que, sendo a minha mãe de onde é, não é um prato estranho na minha casa, é um prato bastante recorrente. A sua mãe, Moreira, é do Brasil? Sim, é filha de... Fala brasileiro? Fala uma mistura de... Muito admirado. Fala! Claro. Fala! Eu sou mãe! Sim, fala-se uma mistura. Moreira. Em casa fala-se assim uma mistura. Mãe! É tudo fascinante, meu Deus do céu. Moreira, mas eu nunca tive comando Moreira. Não, também não é normal que não saiba. Mas às vezes fica estranho quando fazem uma mistura entre português e brasileiro. Fica assim um bocado estranho. Para mim é normal. Eu sempre me lidei com isso desde garoto. Não há diferença. Está a compreender? Está bem. Pode ser? Portanto, os sites brasileiros, a única coisa que tem é... há um prato, a feijoada brasileira, que está nos 50 pratos. Moreira sabe fazer alguma coisa? Tanta coisa. O quê? Diga-me coisas para eu dizer se sei ou não. É mais Moreira fácil. Nunca... Por acaso agora... Como nunca aconteceu? Moreira nunca fez... O quê? Quantas vezes é que eu já fiz comida para vocês e vocês nunca me fizeram uma refeição? Agora que penso nisso, fico magoado. E não fizeram e têm um livro de receitas, estás a ver? Não temos aí. Mas ainda não está feito. Santos sabe cozinhar, por exemplo. Devido muito. Sei cozinhar. O quê, Santos? Olha, o prato que me calhou a mim, favas com chouriço. Fiz uma maravilha. Comi na casa dele, estava bem bom. E um prato fechado de fazer, não é? E fez favas com chouriço? Estava sim, senhor. É o seu prato favorito? Lá, tinha que vir a piada. Tinha, né? Que vir a piada do Jesse. Ah, não percebi a piada. Sim. Olha lá, e vocês agora vão fazer um podcast também, se calhar, não é? Sim. Se calhar vão fazer um podcast, vão fazer concorrência. Vai ser melhor connosco. Também não é difícil, não é? Não, é vai ser melhor connosco, Alvin. Não queres dar. É impossível ser melhor que nós. Vai ser exatamente igual, nós vamos copiar o que vocês dizem. Estamos em que lugar? Estamos em que lugar esta semana? Esta semana estamos em segunda mesmo? Nós. Não há maneira de passarmos unas. Até amigos que são e fizemos a mesma coisa. Semana. Tivemos a problema do programa e agora vocês a fazermos a mesma coisa. Fazemos a mesma coisa que vocês merecem. É bem feito. É a mesma cabrões. Nós fizemos isso e agora. Ouça, nós temos... eles vão fazer batota, vão fazer 2 ou 3 minutos, que é mais fácil, que assim a pessoa ouve. Mas gosta de intervalo de atenção. Seca, intervalo isso é verdade. Nulo. Isso é verdade. O quê? Se tiveres tipo 2 ou 3 minutos. Conta acaba... na mesma. Podemos fazer uns episódios só com 2 ou 3 minutos? Experimentas e vês. A dizer tipo à pessoa que está a ouvir, é fixe, gostamos muito. Temos de tentar muito resumir de tudo aquilo que nós fazemos em 2 ou 3 minutos, que é impossível. Podemos, claro. Pois. Aceleramos. O Alvin contou uma história e nós... Pode cá ser um trailer. O Alvin contou uma história que quer fazer um bar em Ibiza com um silo alto. Eu com favas com chouriço. Vocês iam alguma mas coisa só o molho, eu muito admirado. Nós só vocês cortavam. Já olha, uma ideia. Eu tenho aqui uma ideia. Vejam lá se gostam. Esta é a minha ideia. Eu gosto muito desta ideia. Teve agora essa ideia, Alvin? Não. Então. É uma ideia que eu já tenho há algum tempo. Então. Que é cidade. Isto vai acontecer. Escrevam aquilo que eu vos vou dizer. Isto vai acontecer. Que é cidades com inspiração central. Já tinha ouvido essa ideia. E esta ideia pode começar, por exemplo, naqueles festivais de verão, ficam aqueles copos de plástico todos no chão, sabem? Mas isso é quase, imagina isso que é as quase igual a ideia do Pedro que queria lançar fogo sobre o... Pá, não vai dar. É sobremesa. Tens que ser mais original. Não vai dar. Tens que ser mais original. Desculpa, esta ideia é boa. E as pessoas gostam de queimar coisas. Aspirar, ninguém gosta. Aspirar, ninguém curte. Ninguém curte limpar a casa. Não há ninguém que seja para curte a destruir coisas. Faz inspiração central, olha lá. Aquilo faz desaparecer os copos no espaço de 3 minutos, 4. A recolha de lixo. Isso é perigoso apanhar um criança. Um crowdfunding, a recolha de lixo tem algum critério? Eu acho que sim. Não, porque aquilo há ali medidas e sensores, sabem que não... Claro. Sabem que é um gato, não? Sabem que é um gato, sim, não vão aspirar um gato. Se for um gato morto, pode ir ao lixo? Não vamos juntar as sociedades protetoras dos animais. Essa ideia é pior do que a do Chico. A melhor ideia foi que tivemos no último episódio. Não. Qual era? Que era um programa que dura para sempre e estamos sempre a gravar e estamos só a beber e a fazer jogos. E dura para sempre. Eu vi esse programa. Sempre, não sei. É tipo não o programa da Casa dos Crianças, às vezes tu ligas e tal, há sempre as pessoas. Eu gosto só que estamos a ficar bêbados sempre que eu passo nessas coisas, são pessoas a discutir. E eu não percebo qual é a discussão. O Luís Pereira de Sousa fazia isso nos anos 80, os programas dele tinham sempre jogos. Por acaso havia uma coisa, ele fazia sempre os programas também na praia. E não sei porquê, naquela altura as pessoas não iam muito ali para as beiras da praia. Bigode, que depois desfez o bigode, não é? Sim. E muito moreno. Sim, muito bronzeado. Fazia programas na praia sempre. Pois. Entrou no Último a Sair, de resto. Apresentou o Festival Alternativo de Canção. Ele era o apresentador do Último a Sair. Sim. Era ele? Sim, era. Para todos os efeitos era ele. Bem, era o Miguel Guerra, mas depois era ele, não é? O público mais velho. Sim. Sim, claro. Sim, então o que acontecia nos programas dele é que estava pouca gente e mas ele falava sempre com grande entusiasmo, tipo, bem-vindos, estamos aqui na Praia da Rocha. E pá, depois quando a câmara mostrava, ele estava a falar para 10 pessoas. É que nós fazemos, também pensamos que temos um grande range de pessoas que ouvem o nosso podcast. E geralmente são poucas. Atenção, não é tão verdade, aconteceu o incrível, eu fui ao Lisboa. Quem é que foi ao Lisboa? Eu estava no Porto. O que é que é o Lisboa? Lisboa é a festival... Música eletrónica. No música eletrónica. O que é em francês? Está a ficar com mais hipsters do que o Milhões de Festa. O que é que o nome é em francês? É Lisbon. É tipo, Lisboa está ligada. Está ligado, meu? Está ligado? Tá ligado? Parecia francês. Mas eu acho que o Lisboa vai ser o festival. Vai ser a referência, parece-me. Vai? Alguns problemas existiram no primeiro dia, porque... Estavam muitas pessoas e quando há muitas pessoas. Estava muita gente à volta do Alvin lá. Não estava, eu nem estava lá, estava nos Açores, mas no segundo dia onde eu estive, o ambiente era muito fixe. E o que aconteceu de fixe foi, entre todas as coisas que eu faço, e faço muitas, 3 pessoas se abraram de mim em diferentes períodos dessa noite e disseram que ouviam este podcast. Disseram, não reconheceram pelo prova oral, mas reconheceram pelo, reconheceram pelo podcast. Pá, isso, obrigado. Sério. Três pessoas disseram, mas obrigado, internet. Abraçaram-te a ti. Abraçaram-se a ti. Sim, vocês não estavam lá, senão também claro. Teriam sido abraçados. Não fiquem ciumentos. Mas calhar não conhecem a vossa cara. Pois. Pois talvez, não sei. Mas a verdade é que as pessoas comentaram. E isso deixou-me bastante agradado. O que quer dizer que os podcasts estão completamente... cenas. Na tendência. Estão a bombar. É por isso que vai atacar. Moreira, é por isso. Não. É por isso que eles vão fazer. Não, nós queríamos voltar a fazer uma coisa para a rádio. Aliás, tínhamos tido um convite para fazer um. Vocês vão têm o vosso podcast disponível em algum site? No Mixcloud. Temos Mixcloud e depois o upload é feito no iTunes. Não havia a possibilidade de nós também fazermos um podcast, mas não tínhamos financiamento, então no fundo foi juntar um bocadinho útil ao agradável. Lançamos o livro por crowdfunding, assim diminuímos o número de tanto o risco como claro. Os intermediários e o lucro que possamos ter a mais, usamos para pagar. Se quer ver um podcast, é uma rubrica que estará disponível em... Sim, exatamente. Sim, mas no fundo acaba por ser um podcast. Vou aproveitar a oportunidade para dizer a pessoas de marcas e empresas que estejam a ouvir, se quiserem patrocinar este... Para isso, Nuno Dias tem que dizer menos palavrões. Portanto, Nuno Dias tem que ficar mais não ouvir. Caraças, e não comer sneakers, pila, arrasar logo. Também vos vão abraçar em Lisboa. Também vos vão abraçar a vocês. Há uma coisa que é errado pensar e que se calhar... muitas das vezes os próprios, olha, até eu incorro nesse risco, que é o podcast, a liberdade é tanta, de facto é muita, que a primeira coisa que nós pensamos fazer é posso dizer palavrões e às vezes isso torna a coisa tipo... Está a ver um bocado de tensão. Vamos começar a censurar. Acabou a liberdade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Este foi o último. Obrigado. Não chegamos ao décimo. Foi um prazer. É o nono este? Pode dizer palavrões. Não, deixa estar. É verdade, não é? Percebem o que é que eu estou a dizer? Sim, bom, para vocês... Não, é que comecei a ouvir outros podcasts. Toda a gente diz palavrões agora. É por minha causa. É cool. Não tem nada com isso. Eu adoro dizer palavrões. Eu curto também. Não digo na rádio, não é? Tipo, merda. Eu gosto de ter foda-se. Agora já disseste. Caralho, agora já disse. Também. Mas pronto, estamos a falar agora. Agora não foi gratuito. Agora vou ter que censurar. Sim. Agora vou ter eu que censurar. Eu gosto muito mais neira, que só eu é que digo. Qual é? E Moreira é testemunha, que praticamente eu uso. E uso como interjeição, que é pichas. Alguém conta-me alguma coisa, eu pichas. Ou pichas é que vou. Por acaso, o Santos diz muito essa. É bem violento. E pouca gente diz. Mas é de garotos. Os garotos dizem isto. Pichas. Vamos à próxima. Já agora, não tem nada a ver, mas vocês ouvem outros podcasts? Têm sites preferidos na net? Ou só streaming de futebol? Eu não vejo streaming, que é muito chato, tem aqueles pop-ups que eu não tenho paixão. Estás a adivinhar onde é que está o X? Pá, não vou ser, eu rio. Mas há uma aplicação agora muito fixe, o Kodi, com K. O que acontece? Instalar coisas. Fazer registro e instalar coisas. É tipo popcorn, mas só televisões. Ah, é? Eu ouço às vezes ouço. Pirataria. Às vezes ouço. Já ouvi este. Não vejo. Vejam mesmo na televisão. Comprei o Moreira, o Moreira, o que é que vê? Eu vejo séries legais nos canais que eu pago pelo meu serviço de distribuição de televisão. Nomeadamente. Adorei a seriedade. E pronto. Moreira. Só vais ao mail, não é? Vou ver o mail. Vou ao Facebook. Não vai ao vou popcorn. Jogar jogos Moreira, não vai ao popcorn. Jogos comprados que eu comprei no Steam. Portanto, eu compro jogos no Steam e. Mas aqueles jogos. Sim, tipo. Tudo, compro tudo. Independentes. Não, agora jogo. Ouçam lá, o popcorn é pirataria. É. Mas toda a gente tem. Está bem. Toda a gente tinha. O Alvin tem? Toda a gente tinha o Kazaa, o BitTorrent, o NAS. Não sei o que é isso. Não, ele não tem. Nem sei fazer. Não, por acaso eu disse no último episódio que já tinha espreitado. Mas que não tinha sacado o computador dele para não saber ainda que é. Não pode ser preso, é isso? Toda a gente tem um popcorn, toda a gente vê. Olha, o meu não funciona, portanto não... Agora deixou de funcionar. Havia o Aristuga, mas havia uns códigos. Também não é legal o Aristuga. Não é? Não, mas espera aí, mas eu assim não... Não, eu assim não ia porque não tinha o código, então eu ia. Ainda que a bocado está... Será que é um crime? Netflix também não é legal. Sabes que é um crime, estás a ver? Tu dizes-lhe um que é, ele descobre que um não é, e depois dizes-lhe um igual, ele... Também não é! Netflix! Alvin, é legal ou não é legal? Netflix! Claro que é legal! Ah, até porque vai ter um curso associado! Era um bom patrocinador! Eu sei isso! Olha, eu estou a dizer isto, Eu nunca saquei um filme. Não, juro que é verdade. Não, porque não sei fazer isso. Pois, exatamente. Eu não sei sacar um filme e depois aquela cena de pôr as legendas. Tipo, isso é impensável para mim. É. Como? Como é que eu vou fazer isso? Não vou fazer. E não fiz nunca. Ah, óbvio, ainda bem que está a apresentar um programa sobre a internet. Ainda bem é que. Como fazer um bacalhau. Mas é ótimo estar a apresentação. Eu estou a aprender coisas, estamos a dar o curso. Eu não sei fazer isso, mas não sei fazer bacalhau. Agora, se fores perguntar o que é o Tinder, o que é o Facebook e essas coisas, ele sabe todas. Quando é para conversar. Porque são fáceis. Pois, e são fáceis. São user-friendly, não é? Sim, por exemplo, o sucesso daqueles telemóveis, a Nokia, o sucesso dos Nokias. Era o Snake. Não, é porque eram básicos, eram fáceis de utilizar. Depois deixaram-se ultrapassar, eram tão fáceis que depois não viram o que estava a acontecer. Depois podiam cair ao chão, não estragavam, não é por aí? Por essa lógica que aqueles telemóveis que vendem para os velhotes era o sucesso agora, não é? Só tem os números e não dá para fazer muito mais grandes, nada. Muito grandes, não é? Muito grandes, sim. Mas, por essa lógica é que eles é que são os melhores, não é? Mas a verdade é que as pessoas gostam de coisas que sejam simples de utilizar. Mais intuitivas. Mais intuitivas, sim. E os fabricantes sabem. Começas a evitar imenso. As pessoas começam ali a complicar. Sim, mas agora, a partir do momento em que tem Android e quase todos os telemóveis são Android, tirando os que têm... Que tenham, Windows dos outros esquisitos. Há o Windows Phone também. Sim, mas... É uma coisa não, quase não existe. Olha, eu tenho iPhone e Samsung e eu não me consigo adaptar ao Samsung. Não consigo. E há muitas pessoas que dizem exatamente o contrário. Como é que eles dizem? São burros. Que não se conseguem adaptar ao iPhone. Isso é como aquela discussão interna das pessoas que utilizam Windows, utilizam Macintosh. Claro, exatamente igual. É de sempre haver alguns. É tudo para ver mulheres nuas, não é? É tudo para ver mulheres nuas. Eu uso a internet para ver mulheres nuas, ir ver X-Amster, Old and Young, cenas assim. Granny. Mas vocês não descobriram recentemente assim nenhum site, nenhum podcast, assim, algo para além do nosso, net. Claro. Já ouvi o vosso, ouvi o do Rodrigo Nogueira, do Rod Noga, quando lá fomos só. O som é sempre horrível. Eu só. Ele sabe, eu disse. Não é sempre horrível. O que é que aconteceu nesse do Rodrigo Nogueira? Olha, imitaram o Alvin nesse podcast. Vocês imitaram? Imitaram? Sim. Como é que é? Não, vou ouvir. Olá, como é que é? Mas imitaram os dois. Ah, imitamos lá. Diga lá, não imitamos nada, não imitamos nada. Estás tão longo, estava a brincar. Estás a brincar. A brincar. Não é sério. Eu tenho que ir ouvir então isso. A ver se... E ouvi do Pedro Paulo também. Mas eu esporadicamente não ouço. Mas confesso que não ouço muitos podcasts, não. Não tenho aderido a... Até porque a maior parte dos podcasts que havia cá, tirando antes destes três, eram as rubricas de rádio que estão em podcast. Pronto, não é, pois não é... Essa é que é a revolução. E o é uma boa revolução, que é que qualquer pessoa... O que está a acontecer com os youtubers, não é? Que, basicamente, um miúdo pode ter o seu canal e pode... Vocês já ouviram falar naquele... Agora estou sempre a falar nele, nestas últimas semanas, porque eu descobri recentemente o Miguel... É um miúdo que tem milhares e milhares de visualizações. Há vários. Não, mas há um que é mais conhecido que os outros. Miguel, não sei o que é que ele faz. Pá, ele é ator, faz assim uns sketches. Pá, a idade que ele tem 17 anos. Miguel Luz. Já vi. É bom? Já vi. Eu acho que ele tem talento para 17 anos. Sim, tem. Eu com 17 anos. Bom, é humor para garotos. É humor para garotos, pois. Sim, mas é fixe eles terem um garoto a fazer humor para eles, não é? Mas para miúdos. É de nós para nós, é aquele contra o mundo e não sei o quê. Eu acho também feito e ele até tem algum poder de representação. Tem 17 anos, não se esqueçam disso, não é? Portanto, também não. Pois, exatamente. Às vezes as pessoas têm 17 anos e ficam assim e não evoluem. Também é verdade. É humor a falar da escola e coisas assim, do professor. Professora, sim. É, já tem barba, o engraçadinho da escola que tem uma câmara agora, estás a ver? E consegue fazer engraçadinho para todos. E sai na rua e as pessoas têm milhares e milhares de... São outros garotos. São umas pessoas. Depois vêm na rua e abraçam. Claro, são outros garotos. Mas é o mercado dele, então. Sim, há quanto tempo não vem um novo talento? Já agora? Pergunto. Nunca vi nenhum. A que nível? A nível de entretenimento. Por acaso, há muito tempo que não há assim um novo talento. Uma nova vaga. Um novo Ricardo. Qual Ricardo? Desde o Luís Pereira, sei lá. A nível do humor, o que é que há? Sim. O que é que vocês gostam? É difícil para vocês dizerem isso, não é? Português ou estrangeiro? Eu não gosto, eu particularmente. Podem não falar gosto muito, internacionalmente. Não gosto muito do stand-up, a cena stand-up. Okay, não gosta. E a maior parte. Não vou à bola. Obviamente percebo que há gajos que estão mais piada que outros, melhores que outros, mas não é uma cena que eu consuma, sabe? Não vou agora, para ouvir aqui um stand-up. Não quer dizer que ache mal, bem entendido, mas não consumo. Também falaram no podcast do Rodrigo. Temos que dar-lhe os próprios, não é, ao Rodrigo? Ah. Eles falaram sobre isto? Eles estão a repetir assuntos, é isso? Não, o senhor disse que o som... Não, mas não falamos contigo. Não falamos temos contigo. Um sinal para quando o Alvin está a repetir histórias. Ah, ok. Ok. Sim, sim. Vamos lá passar para os virais. Antes de irmos para os virais, o Santo não viu nada assim que lhe agradou em particular? Nos últimos tempos? Não sei. Não está preparado para isso. Mas não vai só ao Facebook, como a maior parte das pessoas, partilhar aqueles posts da rádio comercial e essas coisas. Sim, gosto. Há coisas que eu gosto. Imagina, aconteceu uma coisa, né? Houve um acontecimento e fazer uma versão de uma música com a letra adaptada a esse acontecimento. Tipo, pegar uma música de Bandex faz isso. Isso é muito giro. Por exemplo, como é que aconteceu? Veio para cá morar a Sara Carbonero. Sim. E pegas uma música do Gypsy Kings e adaptas a letra para. Como o Jaimão. Para Sara Carbonero. Só que sem as neiras. Muito giro, isso é muito giro. Isso eu gosto. Está a falar a verdade. Tantas coisas de atualidade. Mas que o Santa Cecília. Sim. Versões de músicas com letras a gozar com a atualidade, acho que não é nada preguiçoso, pode parecer, mas não. Acho que não, nunca se esgota, é uma coisa que nunca se esgota porque há sempre atualidade, anos, não é? Há sempre atualidade. Ah, quando é o Carbonero vem cá morar, por isso é que eles estão a cantar. E eu digo estas coisas, por isso é que ninguém vai ouvir esta merda. Bom, para além destes dois engraçadinhos, temos ainda os virais da semana e esta foi uma semana mágica para a internet. Aliás, tivemos de fazer uma filtragem implacável para escolher os melhores virais da semana. Ora, Irina Sheik, porno e vírus nas redes sociais. O que é que aconteceu, Alvin? A verdade é que eu não sabia dizer muito bem o nome da Irina Sheik e agora já sei. Eu dizia Irina Swank, uma coisa assim. Bom, na quinta-feira passada, Irina Sheik começou a partilhar mensagens nas contas de Twitter e Facebook de forma repetida e descontrolada e, em alguns casos, a sugerir conteúdos pornográficos. Uma delas dizia... Entrevista de Cristiano Ronaldo sobre Irina e o comentário dizia: chorar por mim significa alguma coisa. Yep. O Facebook e o Twitter dela foi arrebentado com 200 mil mensagens destas. Mas o que é que aconteceu? Não sei, o gestor de redes sociais possivelmente clicou, foi ver alguma cena porno aquelas e deu um password. Faz aquelas imagens que aparecem assim, já viu este vídeo? Incrível, e depois carregas e depois fica sempre carregas a fazer, fazer posts porno. Pronto. A Irina também deve ter estado com curiosidade. Se calhar alguma coisa sobre ela. E ela foi ver e andou aí a dar tudo nas redes sociais. É. E acho que o Cristiano Ronaldo ficou com esperanças, se calhar. Ficou assim, ei, ela está aqui a mandar umas dicas e não sei o quê. Espera lá, só eu que quando vejo a Irina Sheik com a. Eu vou confessar. O seu novo namorado, eu sinto-me também um pouco traído. Não, eu sinto-me capaz. Porque é o Bradley Cooper tem barriga. O Bradley Cooper, okay. O Bradley Cooper tem barriga, portanto eu sinto-me capaz. O Bradley Cooper fala francês fluente. Fala. Por acaso tem que mirar. Bradley Cooper é um ator. Alvin, que achas? Bradley Cooper é um acho que ele tem ar de canastrão, por acaso. E o Alvin, eu também posso. Ela é engraçadinha. Desculpa, eu sinto-me um bocado traído. A sério, acho que eu tenho uma tese e acho que ela. Que ela tem algum sentido, que é as pessoas quando namoram, quando têm um relacionamento, devem dar um mês à casa. Isto é, quando acabam esse relacionamento. Devem ficar portanto, o número de meses comparativamente com o número de anos, não é? Neste caso, eles namoraram 5 anos, a Irina tinha que estar no mínimo quietinha durante 5 meses. Mas se calhar deu. Não deu. Não deu. Passado para aí 2 meses já estava lá com o outro canastrão. Namorou com o The Rock. Ah, estás a dizer um gap entre uma relação e outra. Sim. Claro, não é? Noob nessas coisas. Quando um diretor criativo passa para outra agência de publicidade, não pode estar... É bota. Eu pensava que era nas 5 anos, mas durante 5 meses continuas... É como as casas. Continuas a estar na relação. Eu acho horrível. Eu preciso 5 meses a tentar. E aquelas pessoas têm um relacionamento de 10 anos e depois se casam passado 6 meses? Acabaram com essa pessoa que namoraram 10 anos e 6 meses depois casam. Acontece, e depois dizem, não, esta pessoa só apareceu agora. Mas faria há, assim, há coisas que não se explicam, Fernando. Há coisas que não se explicam. O que é que não se explica? Jesus no Sporting mais. Não sei, não falo de coisas complicadas, tipo amor e paixão. Aí está, uma coisa que Aleix fala muito pouco. Aleix fala muito pouco de relações no programa. Vida pessoal em geral. Que é? E Alvin, mas agora sem querer spoiler a nova temporada que estamos a preparar, vai abordar grande parte desses assuntos. Ah, é? Mais ou menos. Oh, yeah. Vem o vosso regresso? Acho que sim, estamos a trabalhar num piloto que está escrito e que vai começar a ser gravado esta semana. Portanto, já há negociações? Primeiro vamos fazer o piloto, depois começamos as negociações com o piloto. Vai ser fixe que nós podemos dar esta notícia em primeira mão. Há uma coisa que já é. Para o Varal já deu. Para o Varal já deu. E foi em direto. Sim, é verdade. Bom, e na prova oral dissemos também que Aleixo será uma das apostas do meu programa, isto é, da noite em que eu apresento 5 para a meia-noite. Qual é o dia, homem? Uau! Ainda não decidi que dia. É o Alvin a mandar, não? O Alvin a chequear. Há uma certa liberdade. Sério, mas eu não faço ideia. Posso sugerir sexta-feira? Pode ser segunda. Não, quinta e sexta-feira eu não quero, mesmo. Sexta-feira íamos para os copos. Para aquele fim de semana e eu normalmente passo música. Alvin sempre fez à terça, mantenha à terça. Terça? Mantenha à terça, era quando tinha. Por acaso eu gosto da terça-feira. Eu gosto. Tinha a terça, tinha o boa noite ao Benfica. Terça-feira é dia de Champions. É só 6 jogos. Mas é que lá é meia-noite, aquilo é à meia-noite é depois do jogo. Vai poder é um bocadinho de copos para o programa. Mas sabias lá, eu podia ir ao Cazaquistão. Terça não parece-me um dia, Alvin. Não? Pois, se calhar, é melhor. Sim, sim. Sei lá, digo eu. Isso pode ser. Vamos passar à segunda. À segunda cena. Cá está. À segunda cena. Portanto, esta semana houve comentários de ódio. Bastante. Coisas sérias agora. Coisas sérias. Estamos a falar da crise dos refugiados, portanto. Houve coisas sérias. E a internet consegue trazer o pior de cima das pessoas. E então o Pedro Barroso, um ator, não é? É um ator. Eu acho que era do Pica. Era do Pica. Sim, sim. Quem é que apresentava o Pica? O Pedro Barroso e mais? E mais quem? Ângelo Rodrigues. O Ângelo? Quais faz anos, curiosamente. O Ângelo? Parabéns, Ângelo. Isto vai ser amanhã, portanto já não. Olha. Parabéns atrasados. Isso era logo amanhã. Então, mas o que é que disse Pedro Barroso? O que é que disse? Pedro Barroso partilhou duas imagens sobre os refugiados e com uma imagem de refugiados e de sem-abrigo e depois meteu uma legenda e aqueles que são nossos. Profundo. Cá está. E pronto, Cristina Rebelo Oliveira disse: pensei que fôssemos todos um, que sem os nossos ou eles, somos seres humanos, temos de nos ajudar uns aos outros sem barreiras, sejam elas quais forem. É a vida como ela realmente é, não é? E Pedro Barroso responde: exato, e quantas vezes desprezamos aqueles que tão próximos estão e que se cruzam por nós todos os dias na cidade. Isto é um momento sério. Portanto, isto é um momento muito sério. Isto resvalou bastante na página oficial dele. Mas sabem o que é que dizem todos os analistas, e não só, que este tipo de sentimentos com xenofobia vão ser cada vez mais frequentes à medida que chegarem os migrantes, as pessoas vão começar a ver neles também um problema. Isto é, até agora fala-se muito em solidariedade, mas depois deles estarem cá isso vai acontecer. Eu acho que nós fazemos muito bem, e acho que como bom povo português que somos, acho que devemos, de facto, acolher os refugiados. Mas que isto vai acontecer, vai. E posso dizer que fui já convidado para uma campanha justamente para atenuar o que aí vem a este nível. Em que medida é que essa campanha vai atenuar? Ligou-me ontem o ministro para eu dar a cara. Não vou dizer. Continuando neste assunto, há uma página que foi criada nesta semana no Facebook que já tem mais de 55 mil utilizadores e faz uma seleção, entre aspas, dos piores comentários e vídeos dos utilizadores do Facebook sobre este assunto. Portanto, a página chama-se, como é que é? Peripécias dos Fachos. Dos fachos PT e junta o pior. Há uma ligação direta entre ter essas opiniões e escrever mal. Como tudo. Sim, parece que é obrigatório. É que eles metem a foto e depois metem o seu comentário para ser mais engraçado ainda, metem a cara da pessoa que escolhe a pior foto. Pronto, a página é tipo um best-of de tudo aquilo que horrível se tem dito sobre esta situação. Já tinha ideia dessa página? Nunca foi. Mas pronto, foi. Vamos saltar a parte séria e vamos falar de outras coisas. Sim, porque nós não temos muito jeito para sermos sérios. Para ser sério. E um dos grandes momentos do meu... Eu vou falar porque eu estava sexta-feira em casa a escrever textos para o meu trabalho. E, portanto, fui... Doutoramento? Sim, o doutoramento. E aconteceu o episódio do Sócrates e da Telepisa, portanto. O primeiro sítio a divulgar... Estava a contar, mas digam. O sítio, portanto, na sexta-feira à noite fomos surpreendidos pela libertação do Zezinho. Este ficou em casa da sua ex-mulher e, portanto, houve um jovem que foi entregar a Pisa e foi interpelado por meia dúzia de jornalistas, entre os quais os grandes jornalistas do Correio da Manhã TV. Que perguntaram que tipo de pizza era e o rapazito responde pepperoni extra queijo, que é tipo a melhor resposta de sempre. A minha coisa preferida no vídeo é que o tipo fica mesmo que já estamos apanhados. Porque ele fica assim a olhar. Eu acho que aquilo nem fosse escrito. Ele pensa que é para eles porque eles perguntam qual é a pizza. Estou à espera de uma pizza, qual é essa? Se calhar é a minha. Aquilo nem escrito seria melhor, né? Aquilo nem escrito pelos Monty Python seria melhor. Portanto, o jovem é mesmo. Ele está assim, não, tá bom, ele está assim a olhar assim, o que é isto? É para vocês. Não, o que aconteceu foi, deixa-me agora contar isto, é a primeira vez que o revelo, acho que sim. O que aconteceu foi, ontem estava no meu computador e de repente há uma mensagem que diz, eu sou o Pizza Boy, no meu Facebook, assim, não é possível. E na verdade era o rapaz da Pisa que estava a mandar uma mensagem para o Facebook dos Monstros do Ano, onde nós colocamos o vídeo. Foi a primeira página, sim, que se tornou viral, e ainda bem para nós. Bom, o que aconteceu foi que ele mandou uma mensagem a dizer: sou homem, Pisa Boy, tipo, eu sou um monstro, era a pergunta dele. E eu disse: olha, liga-me para eu te explicar, e dei-lhe o meu telemóvel, ou então dá-me o teu número. E ele deu-me o número dele e liguei-lhe eu a seguir. E ele pensou: bom, e o que aconteceu? Ele disse que não sabia de absolutamente nada, como é óbvio, aliás, como se nota pelo vídeo, mas que aquele era o último dia dele ao serviço da Telepizza. Aliás, ele ser despedido por causa daquilo. Não, ele disse: não, bem, não tive problema nenhum porque era o meu último dia na Telepizza mesmo, porque eu já estou a trabalhar aqui numa confeitaria, numa pastelaria, não sei como é que ele me disse. Já estava acordado. Revelou-se bastante simpático, é certo. E já hoje soube, por fonte bastante segura, que de facto confirma-se aquilo que já suspeitava. Isto é, não foi Sócrates que pediu a pizza. Quem pediu foi uma série de criativos a norte, de uma agência de publicidade, que pediram a pizza porque perceberam que a CMTV estava em direto, estavam fartos de dizer a morada e pediram uma pizza para ver o que é que ia acontecer, e de facto aconteceu. Eu acho uma excelente ideia, não é? Porque reparem, porque a história da pizza é completamente conotada com um pedido do Sócrates. E o Sócrates não. Eu também parecia um pouco. Vamos cá ver. Não tenho identificação. Quando ele diz que não tem identificação, não há pizza para ninguém. É muito bom. Ele foi lá e não pode entrar porque não tinha identificação. Sim, ele disse isso. Mas ele tinha de entrar, não percebo, não basta. Epá. Não, porque tinha um polícia à porta. Podia ter lá a coisa para serrar a janela. Podia virar, pistola. Se o Sócrates estivesse à porta, não sei. Para serrar o. É um clássico, aquilo, né? Que vem dentro do bolo, né? Normalmente dentro de um bolo com lima lá dentro. O que é que vocês acham deste caso, Sócrates? Achamos engraçado. Sim, não, já cheguei de assuntos sérios. Ok, vamos lá, vamos ao assunto mais leve. Um mais leve. Taxistas contra taxistas contra Uber. Que é, tipo, excelente. Vocês não viram as fotos do... Aquilo pareceu GTA San Andreas. Quem é que aqui usa o Uber, para começar? Eu uso Uber. Eu também uso Uber. Eu usei uma vez. Eu usei quando fui de Borla, basicamente. Pois usou, dei-lhe o meu Uber. Eu supostamente teria direito a não sei quantos Ubers. É 10 euros. Eu pensava que isto era por aí. Mas eles agora mudaram que é só para... Não era 10 euros, era mais que eu fiz uma coisa. Fiz um trabalho. Nunca aproveitou esse crédito. Ainda tem. Ainda tem esse crédito do Uber. Mas ainda existe a Uber ou não? Existe. Então vou instalar isso. Então instalo. Faz muito bem. Se quiseres, eu dou-te o meu código. Depois venho cá. De Uber. Sim. Fazer 120 km de Uber. Isso não faça, mas... Uber é... Olha, contaram-me uma história na semana passada que eu não fui passar disto. Primeiro explicar às pessoas que não estão a ouvir e que não têm internet ou que... Não sei como é que arranja o podcast, mas pronto. As pessoas que não estão a ocorrer o que é que se passou de facto, para elas saberem. Achas que há pessoas que não sabem que houve uma manifestação de taxistas grande? Sabem, mas que não sabem que houve porrada. Ou porrada e entre taxistas. Quebra tal. Dizes? Só começa a gritar, porra! Eu acho que a vida dos taxistas não tem corrido nada bem nos últimos anos. Primeiro, o primeiro golpe foi o metro no aeroporto de Lisboa. Logo aí as coisas começaram a correr mal. Depois disso, desta facada, isso, falar, o tuk-tuk. Conduzirem bêbados também, se calhar. E como se não bastasse, aparece agora o Uber. O que é que me apraz dizer? Há que ser sincero. A Uber tem um serviço muito melhor do que os táxis. Diferente e diferente, normalmente diferente. Melhor. Melhor frota, melhores condições. Agora, eu também acho que as regras devem ser iguais para todos. Isto é, ninguém deve estar acima da lei e as normas devem ser iguais. Portanto, esta é a parte que eu não domino e há muita, muita desinformação a este nível. Portanto, acho que sim, que os taxistas... Oh, taxista, ser taxista é burocrático. É uma coisa que tens de ter formação, tens de precisar de uma série de licenças, pagas uma percentagem muito grande de impostos e de taxas a não sei quem... Portanto, mas supostamente os condutores da mas supostamente os condutores da Uber também têm essa formação. Tem? Mas eles dizem. Aqueles são. É diferente. Eu não sei bem também. Eu não quero estar aqui a dizer. O enquadramento é outro. Não domino o assunto. Sim, devem ser enquadramentos diferentes, de certeza. Não, isso é, a questão é essa. Eu acho que, no fundo, porque é que não podemos ser todos felizes, não é? Não podemos ser todos amigos e dar-nos todos bem, não é? Que acho que o mundo é para a amizade, o mundo está para sermos todos amigos. Eu acho que há uma coisa: é que depois da Uber entrar em cena. Seguramente as coisas não continuarão de forma igual e quem vai ganhar é o consumidor. Não tenho a menor dúvida. O consumidor vai ganhar. Mas acho que isto é uma chamada de atenção para os taxistas e para a Netral de tentar se modernizar. Eu acho que acima de tudo é mais. Eles já têm a aplicação 99 Taxis. Mas eu acho que acima de tudo será. Pá, para se modernizar, uma aplicação, fazer uma aplicação para táxis, sei lá, se a Uber tem, porque sim, é que já existe a Netral também não faz. Não é? Tipo, acho que é fixe haver competição entre aspas. Com os Napsters, foi o que aconteceu com os Napsters. Pois, exatamente, começaram a cena de streaming, agora. Streaming, música, ganhar, bom, ganhamos tudo. Pronto, eu acho que, acima de tudo, é melhorar um serviço que há mil e uma pessoas que utilizam, não é? E estás a olhar para mim com uma cara de... Este Nuno Dias às vezes diz coisas interessantes. Estavas a ouvir a falar de forma séria, Nuno Dias. Uou! Bom, estamos quase a fechar. Quem é que quer dizer mais alguma coisa? Santo. A minha página de entrada é o Google, era o google.com, mas depois eu mudei para google.pt. Faz mais sentido. Agora, quando eu abro o browser, aparece google.pt. E agora tem um logo novo também. E a tua página de entrada? Moreira. A minha? Sim, Moreira. Não, é aquela do Chrome, tem as 8 páginas mais vistas. É o Google com os 4 quadradinhos. Isso. Mas pode, depois tens que apagar às vezes alguns sites, que é meio vergonhoso estar a ver. Só, então vocês não iam poder. Estás como? Sei lá, sites de pornografia, já tive que apagar tipo no X. Não, mas para isso não utilizas o Incognito Window. É o que eu faço. Mano, isso é não trabalho. Tenho nada a esconder, só da página. Não, não trabalho, eu não faço. Isso, pelo amor de Deus, estou a trabalhar. Em casa. Às vezes, pronto, claro que é a sua homepage. É o Google. Sabe MSN.com. Não é, não. Era Texplorer. É o Google. É o Yahoo.com. Yahoo.com.br. Já foi o Bing. E já foi o Observador também. Ah, agora é o Observador. Gostas de estar informado. Gostas do Lifestyle Observador? Gosto. Eu gosto muito do Observador. Falar em Lifestyle, amanhã vou Fashion Night Out. Podíamos todos ir ver copos para as lojas de roupa, não é? Eu vou. Eu venho em Coimbra, pode ser? Eu considero essa noite uma noite superior ao São João e à noite de Santo António, as duas juntas. Eu acho que sim. Eu estou numa de ver. Carnaval Carioca. É melhor que o Carnaval Carioca. Eu acho que é melhor que o Carnaval Carioca. Aliás, eu vou instalar o Tinder e amanhã vou para lá. Pode ser? Sim, o meu Tinder está ativo. Não, mas eu não vou procurar gajos, desculpa. Nada contra. Oh, desculpa, mas é verdade. Olha lá. É incrível, vocês já foram esta noite? Já. E? Não gostei. Aliás, é hoje. Não gostou, Moreira? É hoje, vai ser daqui a nada. Ah, é hoje. Moreira, as magotes de miúdas loucas. Já percebi que eu não gosto de confusão. Não gosto de confusão. Pronto, gosto de coisa. Gosto de uma vida pacata. Sou um homem epicurista. Epicurista. Para o café e falar, não é? Pronto. Uma vez alguém. Alguém conhecido disse uma coisa curiosa por causa daquilo que está a dizer Moreira, mas era alguém mais conhecido publicamente que Moreira. E ainda dizia, mais conhecido publicamente. Ele dizia que não gostava muito de sair à noite em dias de confusão, porque depois as pessoas, com alguma legitimidade, pediam para lhe tirar uma fotografia e ele sentia-se, porque eram tantas, sentia-se um fantoche. E não se conseguia divertir, porque todas as pessoas queriam tirar uma fotografia e ele não... Era impossível, não consegue falar. Não vou dizer quem. Diga lá, depois diga. Não vou dizer. Escreve no papel. Não vou dizer. Não é Jéssica Ataíde? Já estava a pensar. Não. Não estava a dizer que o meu termo de comparação para essas noites é a Expo 98, o último dia que estava tudo cheio, não sei o quê. E nem sequer estive lá, estás a ver. Mas é o último dia da Expo 98, para essas noites, tipo, Centros Populares e essas coisas. Sim, Centros Populares vais... Dispenso. Sim, tu vais ser completamente esmagado. Mesmo que não sejas sequer assim muito popular. Eu não sei porque é que estás a olhar para mim, eu sou extremamente popular. Olha, tu podes. Foi semana que foi. Foi esmagado também, estás a falar que foi semana. É verdade. É melhor encerrarmos, senão. Bom, vamos encerrar. Há uma coisa que eles ainda não promoveram, que é o vosso crowdfunding. Crowdfunding, que é uma coisa de internet, portanto, obrigado, internet. Obrigado. Crowdfunding. Obrigado. Vão a people.com.pt. Eu não quero dar morada. People, PPL. People. Sim, people. Como é que é meu people? ppl.com.pt/pt/prj/50pratos. Portanto, podem ir ao nosso Facebook, se calhar é mais fácil. E podem ir a leis.pt, fazer jogar o jogo e depois também colaborar no crowdfunding. Pronto. E assim chega ao fim o 8º episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcast de eleição, seja o iTunes, o Podcast Addict ou outro qualquer. Avaliem-nos no iTunes. Rodrigo Nogueira pede sempre isso. Classifiquem, metam estrelinhas. A sério? O Rodrigo Nogueira pede sempre. Nós também pedimos. Pede. Podem avaliar-nos. Podem pôr 5 estrelas. Qual é a vantagem de ter 5 ou 1? Nenhuma. Põe 5 estrelas. Ok. Metam 4 ou 5. Ah, cá está. Avaliem-nos no iTunes. Recomendem este podcast a toda a gente que conhece, mesmo que possam parecer um bocadinho chatos. Sigam o Bruno Aleixo. Metam gosto na página do Facebook. Aliás, ajudem-nos neste crowdfunding que os pode levar a terem um livro antes do Natal. Basicamente têm que contribuir com 12 euros. 12 euros em Portugal. Sim, se eles não conseguirem, devolvem o dinheiro, portanto nunca irão perder. Mandem fotos sem roupa para correio do obrigado internet@gmail.com. És lindo, Nuno Dias. Obrigado. Pronto, um agradecimento especial à Antena 3 por gentilmente ter cedido o estúdio, aliás, como sempre. Até para a semana para mais um Obrigado Internet. Curtam a vida e vinhos pizzas!